Olá, caros ouvintes, muito boa noite para... Boa noite? Sim, já é boa noite. Boa noite, boa tarde, como queiro, para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Então, tudo bem convosco? Mais uma edição, nesta vez número 242, para 5 de janeiro de 2016, terça-feira. Eu sou o Carlos Bonaparte e vou fazer-lhe companhia nos próximos, essencialmente, 30 minutos. O programa já iniciou, hoje, com Ana Sofia Varela, esta fadista que nos canta Alfama, mas não vai ser apenas por aqui que nós vamos aqui, não vai ser esta apenas a música que nós estamos aqui a ouvir. Vamos ficar com mais três temas e são eles por esta ordem. Rodrigo Costa Félix com Bairro Alto, aqui uma dupla entre bairros, sim senhor. Bruno Igrejas com Maré Alta e Maré Baixa. E também com Vasco Rafael. Que povo é este? Que povo? Três temas, três temáticas bem distintas nesta nossa sequência musical, aqui no nosso Dia Lá, Sr. Fado. Vamos à música e já sabe que pode participar no nosso Dia Lá, Sr. Fado, para os pedidos da semana que vem. Para já, vamos à música. Eu vou dizer-lhe quais é que são as formas de participar daqui a pouco. Até já! Bairro alto aos seus amores tão dedicado, quis um dia estar nas vistas e saiu com os trovadores e mais um fado para fazer suas conquistas. Tangeu as liras singelas, Lisboa abriu as janelas, acordou em sobressalto. Gritaram bairros à toa, silêncio, velha Lisboa, vai cantar o bairro alto. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Por isso é que mereceu fama de boémio, porque Ondão é fatalista, e atiraram-lhe com a lama como prémio por ser nobre e ser fadista. Hoje saudoso e velhinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões, para cumprir a cira sua, ainda vem para o meio da rua cantar suas canções. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Mais cada vez me faz mais falta, tudo o que tu tens a mais cada vez me faz mais falta. Somos dois mas iguais, maré baixa e maré alta. Somos dois mas iguais, maré baixa e maré alta. Ao dar-te amor de verdade, tu nem sequer adivinhas. Ao dar-te amor de verdade, tu nem sequer adivinhas. Que para mim sobra a saudade do amor que tu me tinhas. flores que colhi no campo, e tu só me deste espinhos. Ai, flores que colhi no campo, e tu só me deste espinhos, que eu cravei no desencanto da falta dos teus carinhos. De pescador, na vaga que sobressalta, sou naufrágio do amor. Maré baixa que foi alta, sou naufrágio do amor. Maré baixa que foi alta. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. É o calor destas vozes e destes fados que fazem o Diga Lá ao Senhor Fado um programa tão especial. Um dos mais antigos do Grupo Antena Web, que já existe há mais de 5 anos e meio, este nosso Diga Lá ao Senhor Fado promete regressar com mais regularidade. Esta é, pelo menos, a nossa ideia, este é, pelo menos, o nosso propósito. Hoje vamos ter aqui connosco, ainda, mais alguns temas. Vamos fechar com a Luz Está da Bandeira e a Luz de Lisboa, Pedro Moutinho com Adeus Moraria e a Ricardo Ribeiro com Rosas e Arpejos. Confesso que tenho uma adoração especial por esta música de Luz Está da Bandeira, Luz de Lisboa. É um tema cantado mesmo com muito sentimento. Não quero dizer que os outros não o sejam, mas eu cativa-me, a mim cativa-me especialmente esta interpretação da Luz Está da Bandeira. Mas enfim, antes de passar às músicas, a minha promessa. E a promessa era de dizer quais é que eram as formas de participar no nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Pode fazê-lo de duas maneiras, aliás, até pode fazer de três. Vamos lá. Falar comigo no Skype ou escrever-me com o nome Skype Rádio Antena Web. Ligar para cá e participar diretamente, ou seja, em viva voz, no nosso programa. 910106983. Vou voltar a repetir, 910106983. E por fim, também tenho um e-mail com este endereço, carlosbonaparte@antenaweb.info. Pode deixar então a sua dedicatória e também a sua sugestão musical para satisfazer essa mesma dedicatória. Eu há pouco disse, na semana seguinte, bom, depende dos pedidos que forem surgindo, poderão ficar para a semana seguinte, ou seja, poderão ficar, por exemplo, para o dia 11 ou para o dia 18, dependendo das alturas em que vão sugerir, mas não se preocupe porque eu vou responder-lhe ao seu e-mail, caso seja um e-mail, vou responder-lhe automaticamente para dizer em que data é que irá passar a sua dedicatória. Esta é, isto é o que lhe vou deixar também nessa altura. Para já, vamos ficar então com estes três fados, finalizando a nossa edição do Diga Lá ao Senhor Fado para terça-feira, dia 5 de janeiro de 2016, aliás. Música chama-se Luz de Lisboa. Canta a fadista Luz Está da Bandeira. Até amanhã. Perdi a luz daqueles tempos.